message. Comandante, já estou com isso no hospital, demorou 6 anos. É rigoroso, estamos com o teste aqui. Thank you. X-ray correction via April 1, and X-ray Asia, contact me before loading point, 1-8-1-0, KMH-1-0.

0 sem identificação, e o cuidado da Gomes Júnior, desde para o nível de voo 060. Viram Flyer Alex, o código de posição, Kilo Oscar Golf Bravo Uniform. Kilo Oscar Golf Bravo Uniform, American 230. Coisa completa final, como todo, por 108 do Small MC. taxi via Golfo, plantei taxi via Alfa, reporte pista Juliette. Então, voo direto para a posição de taxi, fica em nível de voo 0-2-0. 2-0-5-5, velocidade indicada. 3-7-0. Sai da Puca, Jambo, Cipá. Decola 5-0, primeira curva à esquerda. Transponde 5-4-0-3. Controle 1-2-0, décima 8. Luta para 4 missões. Quem agora em Salvador, no 0 no meio. 4, solo 5, 3, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 5, autoridade final do procedimento ele é o direito da pistola 0 e o posto de estabilidade. Em Salvador, San 3520, final ILS 7620. San 3520, Quirinhal no 0195, pouso autorizado pista no 0, vento 090 graus, 08 mais. Autorizado pouso San 3520 no 095. Direita, taxa via alfa, reforça a taxa Juliette. Pouca, Jamo, após Jamo descer a Tatu. Decola Pistão 0, número Pouca esquerda. Responde 5405, controle número 0, décima 8. Para 4.3, volte para 0.5. Vai até 4.4. Você colocou 7, confirma a velocidade de cabo. Para 2.4, reduzo para 2.09. Alfa, cruza Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 2, Lima. Alfa, Kilo, Pátio 3. Pátio 3, posição 2, Lima. Azul 5127, autorizado com posição 1-0, vento 0,80 graus, 0,8 nós. Autorizado posição 1-0 para o azul 5127. 127 no solo 06, libere na cidade de Fox Trot, pode facilitar que via Alfa é Fox 30 Juliette. Passaria 2224, autorizado por pistoma 0, vento 080 graus, 08 mais. Ele pousa na 10, passaria 224. Completa final TV Alfa, Kilo, Parte 3, posição 7, Romeu. Posição 7, Romeu. 970, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 080 graus, 08 nós. Completa final, CDF. Polo 228, traço ajustado, com autorizado sistema 0, 0080 graus, 0012 de nós, tem legal no 0, 1 no 5. Polo 227.